Ajuste 0, Unaship, boa viagem. Índia, até o ponto de era da Unaship, pode ver. Salvador, nós estamos no 49, com uma Fox. Frisado 340 para Confins, decola da pista 1-0, saída Arboruna, após Elefa, em Elefa segue até Pozop, interceptando em Foz do 21 e sai com fome rota. Controle Salvador 120 decimal 8, transporte 5070. Correto, 9149, já para o explicamento. Está pronto? Está pronto. 9149, coordene com a equipe de solo. Assim que o Airbus dá para livrar a retaguarda, está autorizado o feedback somente. Assim que mesmo iniciar o táxi, ele sai do bate. Azul 4299, pronto, quando espera da 90. Azul 4299, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Alinhar e manter não 0. Azul 4299. Bom dia. Bono 1160 após ETAP, foi encerrado Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado o final do procedimento RNAV da pistão 0, responsabilizado. E após o ETAP, volta a Vitor 366, após estabilizado, desce com 1500 pés, e você 500 vezes, desce. Bono 1160, sente livre desvios, após desvios, vai encerrar Vitor 366. Vitor 366, após, obrigado. 3859, boa. Siga via Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3179, táxi 184 a bordo. 3,50, galera. 3179, contorne o pátio. Aguarde a companhia ingressar no portão 4 e após siga via Índia para o ponto de espera. Quando lá, torre 1895, ajuste 1015. Pátio em Índia, 295, 1015. Aguardando passagem da companhia 3179. 3859, siga em frente, Juliette, portão 04. Sectorizado o táxi Juliette, portão 438. Tente gol no 1-0. Do 4299, contato radar na decolagem via saída da EL, submantenha nível de voo 320. Da EL, nível 320, azul 4299. Azul 2726. Correção, azul 2796. 2796 na escuta, passando Conde, nível 165. Azul 2796, passa Conde, serviçada encerrado, submantenha nível de voo 190, chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Então 190 vai chamar Aracaju 203, o 2796, obrigado, bom dia. Seu bom voo. Então 3179, bom dia. Autorizado a linha e decolagem 0, 0100 graus, 069. 08, bom dia. Ouvi a chegada Bonf, desça para 4 mil pés. Ajuste no 095. 4 na Bonf. Se desvios, confirme a proa por quantas milhas, azul 4299. Offset de 2 milhas à esquerda da subida da El. Sim. Após desvios, oi Leda, azul 4299. Livre o offset após Leda, azul 4299. Está estabilizado com capavista igual ao 1960. Ou no 1960, complete o procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, bom dia. Bom dia. Autorizado 360 para Brasília, decola da pista 1-0, em saída Arboruna, após a Arbor Elefa, em Elefa interceptando em forma do Google 17, e segue conforme rota. Controle Salvador 120.8, transponda 5075. Sete inicialmente mantém o perfil, a Embraer 190 cumprindo o mesmo perfil. Gente. Pode 106. Gol 2196, se dá informação, forte trás. Gol 2196, pronto para copiar, ponto seguro, nível 360. Pronto, prossiga. 360 para ponto seguro autorizado, decola da pista 1-0. Saída da EL, lida após lida, direto ponto seguro. Controle Salvador 120, decimal 8, transporta 5101. Autorizado nível 360 para Porto Seguro, saída da El, após direto para Porto Seguro. Controle 12718, transponder 101. O 2196 da El, após da Leda e após Leda, sim, direto Porto Seguro. Ok, Leda faz parte da saída da El, após a saída da El, que foi a versão Leda, a gente vai voar direto Porto Seguro. Correto, sempre para pushback e acionamento do 2196. Camarada direto para pushback e acionamento do 2196. Um minuto, Guardião. Estou recebendo aqui o Guardião 06. Guardião 06 é autorizado a decolagem da interseção. Vento 080 graus, 08 nós. 02733, autorizado táxi via pista, autorizado ingresso, informe livrando da parte da autoridade. Ativo, o Guardião 06 está autorizado a decolagem. Aguardando transferência. Decolado ao 58. Azul 4299, chame Centro Recife, frequência 126, correção, 123, decimal 8, alterna 128, decimal 35. 1238, 2835, bom dia. Afirmativo, bom dia. Salvador, bom dia, voo 1160, drona Foxtrot. O 1160, taxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa e Juliette para o portão 9.1. Falou. Bom dia, Sena 6302, pushback, acionamento no 3. Autorizado, 6302, pushback, Sena Chemtax. Autorizado. Voo 2171, bom dia, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste na 095. 050, voo 21. Autorizado a decolagem, pistão 0, vento 080 graus, 08 nós. Decolagem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, autorizado o final do procedimento terminado da pistão 0, é possibilizado. Salvador, gol 1196, solicita pushback acionamento na posição 06. Gol 2196, acordei com a equipe do solo. Após o Boeing da companhia, está ingressando no pátio. Livrar retaguarda, autorizado pushback acionamento. Ok, após o banho da companhia que está na retaguarda, vai iniciar pushback acionamento, gol 2196. Azul 9149, decolado ao 01, controle 208. 208, bom dia, 9149. Salvador, bom dia, Azul 9149, passa 800 pés, Árvore 1. Azul 9149, contato radar na decolagem, via saída Árvore 1, submontanha, nível de voo 340. Via Árvore 1, 340, Azul 9149. Ban 3179, chame o centro Recife, frequência 123.8, alterna 128.35. 763, estamos com 156, 3 horas, Maceió. 763, 1-2, siga via Índia no ponto de espera 1895, ajuste 1015. 1895, até daqui a pouco. Ô, PB, confirme? 419, 63, música acima, PB? 56, 156. 1-5-6-7, boa viagem. Obrigado, André. Então 3304 autorizado, pushback, finalmente no táxi. Trone Azul 9149, pode aprovar o prévio para a formação? Azul 9149, confirme. Pode aprovar Arbor para evitar formação 9149? Autorizado Arbor, azul 9149. Arbor 9149. Estou relacionado 6319. 6319, prossiga. Você vai aprender isso aí? Mantenha inicialmente a Vitor 366, já na 6319. Siga via Índia até o ponto de espera lá 1895, ajuste 1015 do Leandro. Panem 6319, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Torre Salvador, 2195. Sou 2171, mandei o perfil da chegada a bordo até pelo, após pelo, vou encerrar a Vitor 366. Desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 90, responsabilizado. Temático 2500 pés descendo, após. Vamos lá na Provo 369 do 2171. Serra Victor 366 após pelo. Ok, 3, após pelo 366, sente o 2171. Fazer ponto cega com o 2196. Não é 631, não escuta? É, escuta, passando 382. Bom dia, continua a aproximação, aguardando a sua livre, nave da companhia iniciando rolagem, pistola zero. Tráfico, tráfico, estrada. Tá, sim, tchau. 288-949-1. Devolvo. Voo 1184, voe Mari para interceptar. Chegada Mari, desça para o nível do voo 050. Ajuste na 095. Sinal 310, autorizado posto 0, 090 graus, 089. Sinal 312, decolado 09, controle 208. 08, obrigado, até daqui a pouco. Código, bom dia, 6312, totalmente visual. Sinal 6312, bom dia, contato a zona decolagem via saída Puca, subir, mantenha nível de voo 350. 350, possibilidade de voar ou Jama ou Aracaju? Após 2000, autorizado o Jama inicialmente, o Chanel 6312. Jama 6312. Autorizado o local, Salvador, Salvador, declarado a pista 17, primeira curva à direita, ingressa inicialmente no corredor Axel na 1000 pés. Controle Salvador 120.8, transponder 01-12. Parro meu Oscar Mike Delta, contato radar, 28 milhas, sudoeste de Salvador, foi na proa do farol de Itapuã em condições visuais, a gente não zero no 5, repostura descida. Então, 3304, contorno Pátio e siga via ainda até a ponta de espera. Quando lá, 2198, decimal 95, a gente não zera na 5, bom voo. PM3, 1-1, no solo, 1-1, Oliver Cristiano, controle está na frequência 1-2-1, decimal 9. 2-1-9. Eu acho que eu chamei pronto, Texas. Gol 2196, autorizado, colagem, pistão 0, vento 070 graus, 0, Bom dia, doutor 604, Isadora em AI, mantém pista no zero. Mantendo 0-3-3-4-6. Polo 196, decolada 1-3, controle SAMA 1208. 208. Controle, gol 2196, decola. Gol 2196, contato radar na decolagem, via saída da EL, sub, mantenha nível de voo 360. 360, solicita coordenação 320 final. Deixa agora a coordenação com o centro Recife. Certo. Está na 6312, autorizado direto Romeu, Fox 018. Opa, agora ficou bonito. Na Fox 18, obrigado. Carro meu Oscar, Mike Delta, desce em condições visuais para 500 pés. Autorizado decolagem, pistão 0, vento 0, 0 grau, 0 na Atlântica. Decolagem no 0, tá? 3, 3, 0, 4. ILS, aliás, está estabilizado no RNAV, gol 2171. Gol 2171, complete final do procedimento RNAV da pista 90, Chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. Ciente 1895, gol 2171. Estimativo, um pouco. Obrigado. Espero no 208. Confirme 208, obrigado, Marcelo. Torre Salvador, bom dia, gol 2171, está estabilizado, está passando agora o Sierra Vitor 372. Gol 2171, continua a aproximação, aguardando contato visual, ajuste altímetro na 095. Sente, prossegue na aproximação 2171, está com campo à vista agora. Tráfego agora avistado, gol 2171, autorizado, gol pistola 0, vento no 00 graus, 109. Livre posto, pistola 0, 2171. 304, decolado, passa 2300. Na 3304, contato radar na decolagem, via saída, Arbo 1, sub, mantenha nível de voo 360. Arbo 1, sobe 360, tá? 3304. Voo 2196, sub, mantenha nível de voo 320. 320, VR. Gente, Guardião 06 na proa do, da Igreja do Bonfim. Canal 6312, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Recife 126.25.45, muito obrigado pela coordenação, bom dia para vocês. Bom dia. 1184, livre desvios, 1184, livre desvios, após desvios, vou encerrar Vitor 366, desça para 2500 pés. Autorizado final do procedimento RNAV da pista 90, após avisado. São 3296, voa etapa para interceptar a chegada a mais, desça para o nível de voo 050, ajuste na 095. Azul 25 90, bom dia. Contato radar 65 milhas sudoeste de Salvador. Foi Mari para interceptar a chegada. Mari, rebaixo para a descida. Voando Mari, a senhora poderia liberar a restrição de aplicar essa Mari? Livre, azul 2590. O 2171, no solo 18, olha o gráfico sem controle só na frequência 121 decimal 9. 219, agora. 3896, após estar, foi ser aviso 366. 366, após. Uno 96, chame centro Recife, frequência 123 decimal 8, alterna 128 decimal 35. 1238 e 1235, pois do lado 6. Controle o TAM 3304, pode voar Alefa? Autorizado Alefa, TAM 3304. Controle Alefa, TAM 3304. Controle Oscar, Mike Delta, passa aqui, corpo. Apaga meu Oscar Mike Delta para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, Oscar Mike Delta, passa no circuito. Apaga meu Oscar Mike Delta, autorizado a presente cruzamento da final da 10, reporte para girar base para 17. Sim, Chico, vai plantar presente, passa pela direita da 17. Portará o Oscar Mike Delta. Papão, meu Oscar Mike Delta vai para o pátio 4 após o pouso? Afirmativo, senhora, pátio 4. Tungo, confere, autorizado Curitiba, nível 360. Decola da 1-0 com primeira curva direita na saída Arbor 1 após Elefa e conforme rota. Transforma D5 1-0-6, controle 1-2-0 decimal 8. Já a rota completa pra gente no plano de voo, porque a gente tem uma alteração aqui, só pra gravação, beleza? Gente, a rota que nós temos aqui é direto Elefa, após direto Nítivo, intercepta pelo Zulu 21, após Sorocaba, Upper Alpha 310, Orana e conforme rota. Tá sendo autorizada nível 360 para Curitiba e a rota do plano de voo, Elefa, Nítivo, pelo Sorocaba, Peral, 410, Urana. Decola 510, curva direita, Arboruna, Elefa. 106, o transporte e o controle 208. Então, 3259, só confirmando após Urana, é direto Curitiba. Confirma Urana, Curitiba. Então, 3259, cotejamento correto. Para o pushback e acionamento, reporte no 04. Contrata, o Sierra voltou autorizado, alinhar e decolar, pista no 7. Vento 110 graus, 10 nós. Meu Oscar Mike Delta, tráfego avistado, autorizado girar base para 107, aguardando pista livre. Afirmativo, aguardando pista livre, já com o trem baixo travado, Oscar Mike Delta. Senta. Controle Salvador, azul 2590 para a descida. Azul 2590, desça para o nível de voo 090, ajuste na 095. 090 com 1015, 2590. 1, 1, 1, 2, 5. 1184, passando 366. 1184, complete nosso procedimento, permissão em Salvador, frequência 118.95. 1895 para todos, 1184. Papá Romeu Serra, Golf Oscar, decolar 223, corredor Axé, controle 1208. Controle 1208, Serra, Golf Oscar, decolar 197. Plan 3304, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Recife 260.228, obrigado, Plan 3304. Plan 3896, autorizado descer para 2500, autorizado final do procedimento RNAV da pista 10, foi direto para a Vitor 366. Na produção de 366, 1052 e 500. Estabilizado final RNAV 10 para 3340. Controle de Salvador, autorizaria para o Serra Vida 366 para o Azul 2590. Azul 2590, inicialmente mantém a proa de mar e vai seguir tráfego 11 horas, 12 milhas, passando 080 para 2500 pés, Airbus 321. Cliente, a senhora não libera em high speed após ETAP? Azul 2590 mantém o perfil da chegada à Maria até ETAP, após ETAP vai ser a vista 366. Muito bem, ETAP 366, pode ser em high speed, senhorita? Negativo, reduza para 2309, tráfego que o precede agora com 280 de ground speed em redução. Muito bem, obrigado. Solo. Agora os 26 livre corte. Controle de Salvador, bom dia. Papa Romeu, você é Golf Oscar, decolado da 17, mantendo 1000 pés no corredor Axé. Papá Romeu Serra Golf Oscar, mantendo as condições visuais, corredor Axé no 1000 pés, reporte Farol da Barra. Reportando Farol da Barra, você é Golf. Tá, Golf Oscar, confirma intenções do voo. Sobre voo, Veracruz e CGM, só pode chamar para regresso. Sutã, 3859, tem 167, 4 horas e 5, Guarulhos alternado. Sutã 3859, siga a via ainda no ponto de espera 2895, ajuste 1500. Boa viagem. Via Inter 1895 com a torre, bom dia. 106, prossiga. Permanecendo para coordenação, Guardião 06. Azul 2590, autorizado descer para o nível de voo 060. 060, descer 2590. Do 25990, reduza para 2009, será informado agora 8.8 milhas, com 260 de ground speed. Muito bem, para 200 indicada, 2590. 184 no solo 27, ao livrar, deixando o controle de sol na frequência 121 decimal 9. Ao livrar, você tem aqui o 9, obrigado, boa tarde. Bom dia. Bom dia, Gol 1184, livrando a pista na Fox. Bom dia, Gol 1184, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, Gol 1184. Salvador Oceania 6311, quente da Golf, autorização para Guarulhos. Oceania 6311, prepara a saída dela, aguarde o minuto de cópia. Israel aguardando cópia, 6311. São Salvador, bom dia, o TAN 3663, autorização Guarulhos, gentileza. GG para 4 mil pés. Para 4.2590. Salvador, Altan 3859.090, pronto. Altan 3859, autorizado a linha aérea, decola Epsilon 0, vento 1000 graus, 089. A linha decola Epsilon 0, Altan 3859. Afirmo, tá, 3896. Então, 3896, complexo nos procedimentos, permissão em Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, boa, 3996. Azul 2590, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV da Bissonão 0, reportabilizado. Para 2500 pés, reportar a estável do seu Rafael. Sinal no zero, baixa travada. 3296, tráfego avistado, autorizado pouso posto no zero. Vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 0 mais. Altímetro no 0, no 5. Correndo no 5, livre pouso, 1 no 0, 3296. Muito bem. Em redução para 1 no 709, 2590. 3859, decolado aos 38, chame controle Salvador na frequência 1208. 308, 3859. 3859, Arbor 1. 3859, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, submantenha nível de voo 360. 360, 3859. Papa Romeu, Serra, Golf e Oscar, não há tráfego do conhecimento do controle de um setor, sequência de sua coordenação. Estava no procedimento 2590. Azul 2590, complete final do procedimento, chame seu Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Oceano 6250, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 095. Chegada a Mari, para o fundo, precisa estar em SAP. Autorizado direto em SAP, Oceano 6250. Papapá Eco Serra Lima, contato radar, passa posição coral, mantém a proa do VOR, mantendo 110, está sob vigilância. Tá 3896, nova sala 35, Olivrato, sendo contorção na frequência 1219. Nossa 3392, decimal 9. Dia, papá, Romeu, Foxtrot Lima, Salvador, Siri, 510, decolando a pista no 7, curva direita pelo litoral sul de Salvador, controle 1. 20 decimal 8, até 18 decimal 95, acione 01 no 6. Para o meu Fox Shot. Fox Shot Lima, BTA 0 único, confirme a autonomia? 3h20. Para acionamento, táxi de decolagem, em frente à EVTA, chame tô em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Salvador, bom dia, 3896, táxi autorizado, Alfa Juliette, partiu no portal 5. Alfa Juliette, até o portal 05, da 3295. Enxame táxi. Perfeito, um abraço, é. Salvador 3663 da TAM, só para informar que a gente está totalmente pronto aqui já para o guarda-racota. 3663, autorizado, Guarulhos nível 340, decola da 1-0 com primeira curva à direita, na saída da El e da Morte. A rota inicialmente é para o 1-0, iremos confirmar o restante da rota e o transponder é 5125. Autorizado Guarulhos 340, decolando a pista 10, com a primeira curva à direita da Elve da Mótica. A aerovia vai ser Upper Zulu 10, aguardando a continuação do resto. E o transponder é o 3525 da 3663 para o pushback e acionamento no 7. Conta 3663, o transponder é 5125. Confirma a rota que o senhor tem, por gentileza. 5125, a rota que eu tenho é Upper Zulu 10, Taubaté. Gente, só aguardando confirmação da rota, autorizado o pushback acionar reporte táxi. Autorizado a chamar para o táxi, está 3663, obrigado. No 648, bom dia. Senhor, identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Ajuste na 095. An 3663, só confirmando a rota copiada e a rota do senhor confere com a do centro, então como informado anteriormente, eu peso 190 Taubaté, as demais informações permanecem como anteriormente, é pode contra o táxi. Então, eu peso 10 Taubaté, o TAR 36, minha 3 é contra o táxi. O Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima, o vento no 00 graus e no 0 nós, o ajuste altímetro no 095, reportes fora do solo. 59, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 3859, centro, bom dia. Cané 6250 após ETAP, foi ser habilitado 366, desça para 2500 pés, autorizado o sinal do procedimento RNAV da pista 10, responsabilizado. Autorizado 366, restrições ao Cané 6250. Ok, cancelado a restrição grave 6250. 10 após Taubaté. Nível autorizado 360, decolando pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após a curva pela direita. Perfil de subida da El Leda após Leda direto Motiva, onde interessa o tempo da rota. O transponder 5127, controle 120.8, torre 118.95. Papá Romeu, Romeu, Foxtrot, Lima, mantenha-se em condições visuais, litoral sul, 500 pés, ajuste na 095 na escuta do controle. Reposte farol da barra. Na escuta desse controle, repostará farol da barra, Romeu, Foxtrot, Lima. Ingressando por Mótiva, 5127, o transponder, o controle 1208 e a torre 1895. Oxinar 6311 no gate 2. Fechamento correto, chamei pronto para o pushback também. Tomara, 6319. Voo 648 após Mari, autorizado sem aviso 366. Após Mari, 366, voo 648. Táxi 3663 com 220 a bordo, alterno Galeão, 3h40 na autonomia. 220, 3h40 Galeão, táxi à esquerda via pátio 1, após táxi Índia. No ponto de espera, pista no zero, mantém a posição, chame torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no zero, 1 no 5, boa viagem. Via pátio, na esquerda, Índia, ponto de espera da 10, torre 18, 95, com 20, 3663, obrigado, e tenha uma boa semana. Turno 648, autorizado a descer para 3500 pés, na proa do Serra Vitor 366. Salvador, muito bom dia, 3663, passando ponto espera na 10, totalmente pronto. Pronto, 3663, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, 7090 graus, 092. Autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, tá 3663. Romeu, Fox Trot Lima, qual que é a intenção do voo? Romeu, Foxtrot Lima, ciente, esteja atento a um tráfego na sua posição de 1 hora, 8.4 milhas a 1 no meu pé, fazendo sobrevoo na ilha de Veracruz, é um Papa 28 Alfa. Ciente, consegue estimar de pouso?